No meio da missa, onde todos estão ouvindo o padre, de repente o diabo aparece no altar. Todos saem correndo, em polvorosa, até o padre, mas fica um velhinho sentado ali nos bancos. E o senhor? O senhor não tem medo de mim? Imagina! Eu já fiquei 40 anos casado com a sua irmã!